Boa tarde, duplicou o número de vítimas mortais no Brasil, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Recordemos que tudo começou quando às 2:30 da manhã, e depois de um ato falhado de vocalista que estava na altura com a sua respectiva banda, ele decidiu fazer um show pirotécnico. A situação correu mal, uma das faíscas tocou no isolamento acústico do edifício e pronto, pegou fogo. Rapidamente saiu fora de controlo e pior ficaram as pessoas que, entrando em pânico, não conseguiram encontrar com facilidade o acesso à saída. No prédio, aliás, o prédio já foi evacuado na sua totalidade e está em risco de derrocada. O incêndio foi controlado 3 horas depois de ser iniciado, portanto, às 5:30 da manhã, hora de Brasília. Acontece, todavia, que muitas dessas pessoas que se encontravam dentro do edifício, dentro da discoteca, dentro da boate Kiss em Santa Maria, acabaram mesmo por falecer. Há instantes, o número de vítimas mortais que a Rádio Interão informava era apenas de 90, mas infelizmente o número já duplicou e vai neste momento em 180, sendo que não é um número definitivo. Atualmente também já vão sendo dados ainda assim mais certos, já que se encontravam no local algumas vítimas que acabaram por, aliás, com a ajuda dos bombeiros, intervenção policial, acabaram por vir-se, aliás, veio-se a descobrir que eram vítimas mortais. Portanto, já eram corpos, eram cadáveres, não eram vítimas vivas. São mais de 200 aquelas que, entretanto, continuam a lutar entre a vida e a morte. Algumas delas, não provavelmente, são feridos ligeiros, mas há um número indeterminado de vítimas de feridos graves e correm sérios riscos de vida. Já foram levados para o Hospital Universitário, para o Hospital da Caridade e também para a Casa de Saúde de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Convenhamos que este tipo de iniciativas, de espetáculos pirotécnicos em espaços fechados, apesar de arriscado, é relativamente recorrente, o que não é, portanto, propriamente novo. O que tinha tido era dimensões tão trágicas quanto estas. Aproveitamos também para dar conta de notícias mais atuais sobre o acidente que ocorreu na IC8 no Carvalhal, no distrito de Castelo Branco. Um autocarro com 44 pessoas despistou-se e caiu numa ravina. Já há confirmadas 10 vítimas mortais. Sabe-se que o autocarro partiu de Porto Alegre com destino a Santa Maria da Feira e era um autocarro de excursão. Destas 48 pessoas, 10 perderam mesmo a vida, outras 33 foram levadas para hospitais diversos, neste caso com especial destaque naturalmente para o Hospital de Castelo Branco, a capital do distrito, e também e apenas uma das pessoas não precisou de recorrer aos serviços médicos. Atualmente não há muito mais informações no sentido de que hajam mais vítimas mortais ou feridos graves, até porque, segundo adiantou o Presidente da Câmara Municipal da Sertã, o número de passageiros que seguiam era sensivelmente 44, número que veio, entretanto, a confirmar-se. Ora, portanto, 10 mais 33 e a vítima que acabou por não precisar de serviços médicos. 44 no total, não há, portanto, mais vítimas mortais, inclusive os bombeiros já vão desmobilizando e os meios aéreos que se encontram em Província Nova não deverão ser chamados, como inicialmente se previa. Ainda assim, continuam à disposição da Proteção Civil, para caso se dê alguma situação de alguma urgência. Ainda não está prevista a reabertura ao trânsito do itinerário do IC8, então, que neste caso teve, ou foi hoje, local de um acidente, de um despiste, neste caso, até porque, aparentemente, tudo seguia tranquilamente e o motivo do despiste deveu-se mesmo ao estado do piso e, acima de tudo, à chuva, que entretanto se tem feito sentir um pouco por todo o país. O nosso antena, aliás, a nossa especial informação volta à antena sempre que se justificar. Infelizmente justificou-se, mais uma vez. Esperemos que não seja preciso, mas cá estamos, caso se volte a revelar necessário. Boa tarde.